Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Domingo às 22 e quarta-feira a partir das 11 da noite. Quando eu canto é de alegria, canto para quem me entender, só para quem me entender. Já morri mais de mil vezes, mas voltei a renascer. Sou a própria natureza. Há monstros sagrados que me odeiam e rodeiam. Eu não ouço o que me dizem. Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, viagem pelos sons do rock psicadélico e progressivo, sempre com os druidas reunidos na clareira da floresta. E começamos o programa desta semana com o Quarteto 1111, um dos nomes mais importantes do psicadelismo em Portugal. Aqui viagem até 1969, mesmo antes da banda de José Cid editar ainda o primeiro disco. O álbum saiu em 1970, homónimo, Quarteto 1111, mas antes o grupo lançou um EP e uma série de singles, o EP A Lenda de El Rei Dom Sebastião, e alguns singles, incluindo este, Os Monstros Sagrados, de 1969, um tema que surge no lado B da faixa Gênesis. Isto então, antes da edição desse primeiro álbum emblemático do Quarteto de 1111, em 1970, e que teve uma série de problemas devido à censura. censura que se vivia na época em Portugal. Vamos avançar na Floresta Encantada. Agora continuamos com um tema também mais calmo. Este pertence a Black Sabbath. Não costumam apresentar temas muito calmos, mas este é um deles. Surge no quarto disco de Black Sabbath, esse álbum emblemático, Volume 4, editado em 1972. E uma das faixas mais calmas é que vamos ouvir um instrumental chamado Laguna Sunrise, um tema criado por Tony Iommi, o guitarrista de Black Sabbath, e acompanhado por orquestra. Tem uma história curiosa esta faixa, já que Tony Iommi queria então a orquestra acompanhá-lo nesta faixa, mas a orquestra só aceitou tocar depois de a pauta estar devidamente bem escrita e não antes. Antes não iria gravar esta música. Fiquem então os Black Sabbath em 1972, no registro Volume 4, um álbum gravado nos Estados Unidos, na Califórnia. Vamos ficar com Laguna Sunrise, agora na Floresta Encantada. Other side. Yes, I've been eating him for 6 or 7 weeks now. I haven't got sick once. Bob Mickey was first alive. Wooden ships on the water, very free and easy. Easy, you know the way it's supposed to be. Silver on the shoreline, let us be. Talking about very free and easy. As we watch you die, all we can do is echo your anguished cries. Stare as all human feelings die. We are leaving, you don't need us. Sister, then by the hand, lead her away from this foreign land, far away where we might laugh again. We are leaving, you don't need us. South on my shoulder, I guess I'll set a course and go. Floresta Encantada, primeiro em 1972, com os Black Sabbath no registro Volume 4, aqui desligados da eletricidade num tema acústico criado pelo guitarrista Tony Iommi. Escutámos Laguna Sunrise. Entretanto, nestes últimos minutos estivemos com Crosby, Stills and Nash no disco de estreia em 1969, o registro homónimo, e que apresentou ao mundo este supergrupo criado por David Crosby, que vinha dos Birds, Stephen Stills, que vinha dos Buffalo Springfield, e também Graham Nash, vocalista nos britânicos Hollies. Juntos então criaram este supergrupo Crosby, Stills and Nash, um álbum que fazia uma fusão do rock com a folk e que se tornou numa das referências de finais dos anos 60. Escutámos então a faixa Wooden Ships para este registro de Crosby, Stills and Nash, e eu proponho agora, na Floresta Encantada, continuarmos com este grupo grupo, mas com a adição de Neil Young, naquilo que ficou conhecido como Crosby, Stills, Nash and Young. Young, que também vinha dos Buffalo Springfield, mas que depois prosseguiu numa carreira a solo. Vamos escutar uma das faixas do registro de 1970, e esta é uma faixa criada por Johnny Mitchell, chama-se Woodstock. Crosby, Stills, Nash and Young, no registro Deja Vu de 1970. Strain and distance. listen, here he comes. Turning sweet and revealing, forever changing, there's no beginning. Speeding through a charcoal sky, observe the truth we cannot hide. Travel in eternity, Lord, what will you find? Na Floresta Encantada com os sons dos Moody Blues. Estivemos em 1969 num dos registros mais marcantes desta banda britânica, To Our Children's Children's Children. Escutámos a faixa Gypsy of a Strange and Distant Time, que depois acabámos por colar com Eternity Road, o exemplo também de como eram os álbuns dos Moody Blues, com as faixas todas interligadas e a tentarem construir um longo tema, uma longa suite ao longo do registro. Estivemos então em 1969 com os Moody Blues e antes, em 1970, com Crosby, Stills, Nash and Young, um tema que é uma ode ao Festival de Woodstock de 1969, escrito por Johnny Mitchell e que surge então no registro Déjà Vu o segundo de Crosby, Stills & Nash e aqui com a inclusão de Neil Young. Vamos continuar em modo rock progressivo, desta feita com o Jethro Tull. Vamos até ao quinto disco da banda britânica, o registro Thick as a Brick, um álbum conceptual pensado para ser precisamente uma obra de referência do rock progressivo, mas em jeito de piada, já que Ian Anderson, o líder dos Jethro Tull, ficou um pouco ofendido quando os críticos de música se referiram ao disco anterior do Jethro Tull, o álbum Aqualung, como um álbum conceptual, que não era, e por isso mesmo a resposta de Ian Anderson aos críticos e também àquilo que se vivia na música britânica na altura, com o crescimento muito grande por parte do rock progressivo. A resposta dele foi então Thick as a Brick, com duas faixas pensadas para serem uma música só, o tema Thick as a Brick, lado A e lado B. O lado A já passou uma vez na Floresta Encantada, hoje vamos ouvir o lado B deste registro emblemático, que apesar de ter sido pensado como uma piada e uma resposta aos críticos, se transformou numa das maiores referências do rock progressivo e é mesmo tido como o primeiro álbum de prog rock dos Jethro Tull. Vamos então ouvir o lado B de Thick as a Brick, o Jethro Tull em 1972. Thank you. Canteen, saying how's your granny, and a good old Ernie copped up a tenner on a premium on wing. Thank you. to pick up your dead, as the sins of the fathers are fed, with the blood of the fools and the thoughts of the wise, and from the pen under your bed. Well, let me make you a present of song, as the wise man breaks wind and is gone, while the fool with the hourglass is cooking his goose and the nursery. As a brick. 20 minutos de rock progressivo da autoria de Jethro Tull, viagem até 1972, esse registro importante até para o desenvolvimento do rock progressivo. Thick as a Brick, um álbum pensado como um disco conceptual, uma espécie de resposta de Ian Anderson, o líder do Jethro Tull, aos críticos da altura, de música da altura, e também resposta ao género que estava a começar a tornar-se muito popular, o género de rock progressivo. Este disco acabou mesmo assim por se tornar num grande êxito comercial e transformar-se até numa das maiores referências daquilo que se entende como rock progressivo. Thick as a Brick, aqui o lado B, com muitas mudanças de ritmo, muitas flautas também, muita folk e hard rock à mistura, num dos temas mais importantes no percurso de Jethro Tull. Estamos quase a chegar ao fim da Floresta Encantada desta semana, e para o final ficam os também britânicos Cream, no registro Wheels of Fire, um álbum duplo. O primeiro disco tem canções de estúdio, o segundo canções ao vivo, e este álbum é fundamental no percurso do Scream, porque se tornou no primeiro duplo álbum de sempre a chegar à marca do disco de platina. E vamos ficar com um tema mais calmo, aqui da autoria de Jack Bruce e apenas com a participação de Ginger Baker na bateria. Jack Bruce aqui a cantar, também a tocar a guitarra acústica e também a incorporar o violoncelo na faixa As You Said. Eric Clapton fica de fora desta música, que surge então no registro Wheels of Fire de 1968. São os Cream no final da Floresta Encantada desta semana. Off the train. existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Domingo às 22h e quarta-feira a partir das 11 da noite.